3 152 no solo aos 22, libera direita na minha escuta, prossegue o táxi via Alfa e Juliette até o portão 10. Alfa e Juliette até o 10 na sua escuta, na Boa, no 714, identifique. Desça para 2000 pés na chegada a mar e vou para o aditado. Ajuste no 017. Está autorizado ILS em reposto quando estabilizado. Thank you. Controle de Amador, boa noite, gol 1643, informação Alfa. Celê 43, boa noite. Identifique, desça para 4.000 pés na chegada ponto. 4.000 na chegada ponto, gol 1643. Xanem 6258, passou, vai passar 180 até 150, projetado, sua escuta. 6258, identifique e desça até o nível 050. 050, 6258. Equador, Azul 4062, boa noite. Azul 4062, boa noite, identifique, desça 060, chegada Mari. Identifique 060. Número 6258, boa direto, zona da presente, high speed. Autorizado 6258. Grato. Número 643, desça para 2010. Ajuste permanece, reporte estabilizado LF. Controle o voo no 643. Prossiga. Confirme, chamou agora há pouco? Afirmativo. Desça para 2000 pés, autorizado LF, reporte estabilizado. 2000, Samarino, estabilizado em LF, voo no 643. Localizador gol 1714. Chame torre 1-1-8, decimal 6-12, 1714. 2-6-8-6, gol 1714. Salvador, boa noite, voo no 606. Voo no 606, boa noite. Identifique, desça até o nível 070, chegada a Mari. Boa noite, identificação 070 na Mari, no 606. Ativo, já aprovado, só um minuto pra cópia, voo no 805. Voo no 714, chamou a torre? Afirmativo na marcador externo e LS X-Ray também. Seguinte, voo no 714, já avistado, check o trem. Tem uma chave travada, visual com a pista. Voo no 714, autorizado pouso, pista 1-0, o vento calmo agora, voo no 714. Li, pouso na 1-0, voo no 714. Voo no 805, autorizado Natal, nível 370, up Zulu 1-0, aerovia, decola da 1-0, primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Puka com transição Zipar, o controle 120, decimal 8, aciona 5171, voo no 805. Cotejamento correto, portão 02, chama pronto, gol 1-8-0-5. 6258, reduza para 200 nós. 6258. Boa noite, Altan 3891, Transfere Centro da Alfa. 3891, boa noite, identifique, desça para 4000 pés, ajuste de altímetro no 017, na chegada boa. Descendo para 4000 pés, 017, na volta, 3891. Voo 1714 no solo aos 46, libera a direita na minha escuta, prossegue táxi via Alfa e reporta para ingresso, táxi Sui Juliette, voo 1714. Livra direita, prossegue táxi via Alfa, chamando da Juliette, vamos fazer um passo na sua escuta. Amador, boa noite, gol 1643. Gol 1643, boa noite, tráfego avistado, cheque trem. Machado e travado. Gol 1643, autorizado pouso, pista 10, vento variável com 02 nós. Cliente, pouso autorizado, pista 10, gol 1643. Autorizado, chama pronto para o táxi. Desça para 2000 pés, ajuste no 017, reporte estabilizado. 2017, vai reportar. Voo no 606, desça para 3000 pés, ajuste no 017. 3000 no 017, o nome é da terra. Oxalé 6258, chame torre 118, decimal 6 dúzia. 186, boa noite. O 714 vai observar o tráfego da companhia que está finalizando o pushback no portão 02. Após o início do táxi, o tráfego está autorizado em ingresso Juliette e prossegue para o 02. Voo 1714. Gente, após o início do táxi, tráfego para o 02, voo 1714. Voo 1643 no solo de Salvador ao 50, libera a direita na minha escuta, prossegue táxi via Alfa e reporta para ingresso táxi Juliette, voo 1643. Alfa reporta para ingresso Juliette na sua escuta, 1643. Torre, boa noite, Oxalé 6258, final 10, baixar trabalho. O Chané 6258, boa noite, tráfego já avistado, continua a aproximação, aguardando informação de pista livre.